Lealdade e prazeres são os nossos deveres. Tu tem o poder da voz, só não fala que é nós. Se você for um deles, se liga nessas noites e aí. De malandragem novinha, pai. Toda quebrada é casinha, mas o perigo é quem nos atrai. Vamos acordar cedo, porra, prosseguir nesse enredo. Foi tanto terror nessa vida que hoje a rotina é não sentir medo. Nasci no mapa da mina, tesouro de pirata de esquina sem choro. É só ver se combina que a vida faz molde e a rua te ensina. Eu tô bem, de vilão, perdido no cântico que o louco romântico fez. Tudo bem, liga não, a gente que eterniza, o tempo só avisa. Pinta aí, malandragem moderna que dá esse tom no rolê. E em tempos de guerra que qualquer paixão é lazer. Virou moda quebrada, bagulho é brincar de crescer. Brincar de ser rei, brincar de ser eu. Um copo de plástico, hoje o pai tá lunático. Bota o carro na sombra e faz desse momento simples fantástico. Silêncio pro brinde, porra, hoje nós existe. Preparado pra sorrir agora, carai, porque ontem foi triste. Pensamento abre porta pra vida, pensamento abre porta pro crime. Quem te ensina provoca ferida, mas não vai deixar que a ferida te ensine. Era mais um menino do pelo, na cidade da cor. Nesse gueto do caos e calor, realizar o que nem sonhou. E pilotar os carros mais velozes, e brinda sempre por uma vida nova. Uns vão tentar provar que são melhores, outros vão melhorando suas provas. De vilão, perdido no cântico que um louco romântico fez. Tudo bem, liga não, a gente que eterniza, o tempo só avisa. Tenta aí, malandragem moderna que dá esse tom no rolê. E em tempos de guerra que qualquer paixão é lazer. Virou moda na quebra, bagulho é brincar de crescer. Brincar de ser rei, brincar de ser eu. Sorrir mais é a meta, o que é dos outros centavos. No calor do momento apenas aprecio quanto sou valho. Lembrei do pé na terra, hoje nós voltou pra esparro. Não importa o chassi, caralho, o som tá no talo. Já joguei no time sem camisa, agora tô na firma dos firmes. Da velha chaluna das minas que faz a noite vira dia. Como minha coroa dizia, que tudo é só fase na vida. Olha só o que você fazia, e olha quem você é hoje em dia. Quem nunca ouviu falar dos moleque que cresceu da 1 a 7 nas entranhas desse agreste que lembrou. Quem nunca ouviu falar daquele Chevette hatch, queimava mais que a Hornet na avenida do setor. De vilão, perdido no canto que o louco romântico fez. Tudo bem, liga não, a gente que eterniza, o tempo só avisa. Tenta aí, malandragem moderna que dá esse tom no rolê. E em tempos de guerra que qualquer paixão é lazer. Virou moda na quebra, bagulho, brincar de crescer. Brincar de ser rei, brincar de ser eu.